7, reporta um cruzamento para o cruzamento a 10. Deixa eu calcular a 1 no 0. Marque, para o cruzamento a 1 no 0. No 260, decolou os 24, controle 1 no 9 final. Azul 4060, desça para o 050-2009. Descendo para o 050, reduzindo para 2009, o 4060. Salvador, gol 1260. Gol no 260, conforme autorizado, contato radar vigilância. Ciente, 260. Prossiga. Que quilo Romeo Oscar ingressando nos corredores visuais a 1.500 pés o quilo Romeo Oscar. Ciente, mantém 2.000 pés, pioneiro 23. Ciente, pioneiro 23, mantém a proa guardando vetores. Mantendo agora. O Zulu chame a torre 18-6. Beto Zulu, prossiga. Beto Grau está autorizado, cruzamento, está 1-7. Na Lima, chama a torre 1-8, por junto, só na solo. 1-2-1, na sua 9. O pioneiro 2-3, esquerda agora, proa 1-6-0 para interceptar. Esquerda 1-6-0. Correu, o Michael para o cruzamento da vez da 1-0. Eu entendi que o Gileto Anzul é do 4543. Reporta na papá para o cruzamento. Case seguindo o Gileto Anzul. Reporta na ponte para o papá. O Alfa Charlie Mike. Correu, o Michael para o cruzamento da vez da 1-0. Mike. Autorizado LF, descendo para 2000, formulário estabilizado, 4060. Pioneiro 23, confirme estabilizado. Tá visual, companheiro. Estamos checando nosso equipamento aqui. Desculpa aí qualquer coisa, mas a gente tá visual. Positivo. Complete a aproximação visual com a torre agora, 18-6. 18-6, grátis. Torre Salvador, Pioneiro 23, tá visual bom no zero. Papá Índia, Oscar Romeu 23, a porta curta final no zero. Salvador, Pioneiro 23, tá visual bom no zero. Pioneiro 23, a porta curta final. Michael Smack, dono visual, precisamente, agora controle 1 no 9, decimal 8. Liguei. Salvador, o Pioneiro 23 está na longa final 1-0, baixado e travado. Só para confirmar, alguém reportou alguma pane no, na frequência do ILS de vocês aí, 109.3? Alguém reportou o quê, senhor? Alguma pane no ILS de vocês, 109.3? Negativo. Obrigado. Não com a torre, pode ter reportado junto ao controle, com a torre em negativo. Isso, eu creio que não, senão seria passado informação pra gente. Pioneiro 23. O vento 1 no 00 graus, 1 no 0 nós, autorizado pouso, pista no zero. Pioneiro 23. Afirmativo, 1 no 00 com 10 livre pouso, 1 no 0. Muito grato. Meia zero meia, voe Romeu Fox 018 da presente. Gol no 260, voe Romeu Fox 018. Bom dia, Sal Salvador, azul 4207, ciente daquilo para Rio de Janeiro 360. Positivo. Chame Centro Recife, 12545. Recife, 25, decimal, 45. Grato. Lima chama solo das outras colocas. Para o cruzamento do pátio, para o pátio 3. As 2 aeronaves autorizadas, até o pátio 3. Obrigado. Delta número 2 para cópia, aqui em curso. Delta interceptando o localizador, está com o campo à vista. Torre agora 18.6, tem bom pouso. 18.6, obrigado. Torre Salvador, o azul 4060. Confirma? Azul 4060. Azul 4060, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado e travado. Reportar azul. O Kilo Romeo Oscar equipado para o procedimento ILS? Deseja realizá-lo? Não, agora não, mas só final depois eu vou para o cheque. Não, só para cheque de equipamento ou para a realização do procedimento, se fosse do interesse do comandante. Ok, positivo. Está autorizado 2000 para interceptar o ILS. Informe estabilizado, Kilo Romeo Oscar. Posso manter 1700 com a aparência? Livre. Informe estabilizado. Com a aparência, meu amigo. 534, azul 4207. Azul, correto. Reporte pronto, portão 9. É, reportará pronto, portão 9, 4207. Chat travado. autorizado pouso Cristina 0, tempo 1-1-0, graus 1-2-9, 0-4-0-6-0. Lembre pouso para 0-4-0-6-0. Delta, pronto a cópia. Adelheus, nível, confirmo nível 080, é uma centena. Autorizado 080, decolagem da 10, curva direita. Saída coral, controle 198, transponder 0172. Delta autorizada, é constante. Paulo, bom dia do Papa Tango, Gilberto Tango Lulu, para a Corte, é Salvador Piritiba. Gente, aguardando o cópia, Gilberto Tango Lulu. Confirme a distância do, da localidade? A localidade são 150 milhas náuticas de Salvador, na magnética 3. Ciente, número 2 para cópia. Alfa Charlie Mike, confirme a radial e distância de GQ. Modifica para que nível? Azul 4060, solo aos 33, livra à direita, solo 121, décimo 9. Estando à direita, 219, azul 4060. Pede solicite a mesma, tem um bom pouso. Ok, obrigado, trabalho no meu óbvio. Boa. Eu no Rondon Alpha, o ILS na segunda Rondon Alpha. Reporta externo, relógio. Posso saber quando o próximo para girar para o 1-0, ok? A 263, 112 milhas, e após modifica para 145. Pronto a cópia, Alfa Charlie Mike. Autorizado, GQE, nível 160, Planiac, decolagem no zero, curva direita, saída gola, eval, apoio direto, controle 198, e o transponder 5521. Mike, correto, reporte pronto. Juliette Bravo Delta, autorizado. Juliette Alfa, ajuste 1015, ponto espera da 10, torre 18.6. Via Juliette Alfa, ponto espera da 10, 18.6, muito obrigado, amigo, bom dia. Bom, na postagem. O azul 4069, dê passagem ao 402, após o mesmo, prossiga remota 1341. Ok, tudo bem, passagem ao colega e após para confirma a posição. Remota 13, pátio principal. Remota 13, ok, obrigado. Falou, bom voo para vocês. Tá bem, irmão. O azul vai manter antes da Juliette, a infraero está coordenando um gate para o senhor. Ok, mantendo antes da Juliette 4060. Azul no 1, nós. Ok, solicita pouso na pista no 7 final, Kilo Romeo Oscar. Ok, gente. Autorizado circular no 7, a porta final no 7, Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar. Momo, Alba, foi direto. Controle 19-8 e o transponder 5-5 no 7. Para da... 1-0, para a parada da barragem. 0-0, após o dia... Retorna da 10 com curva à esquerda, na tábua alva, 150 no 7, no estándar, e 18 mais 3 até, 15 mais 3, 50 por hora. O controle 19-8. 19-8, controle, por exemplo. Correto, após a modificação prossegue no 085, acione e reporte o táxi. Mike, Golf Mike, controle. Apenas para saber se o senhor ainda estava aí, perdi contato, radar. Informe de Verona, confirme, está afastado já em Praia do Forte, afastado. Mike, livre frequência até o retorno. Pelo meu ótico, falou de 39, no corte de frequência. Três, 3895, escute aquilo, aguarde copo. Aguardando. Pronto, ótimo. Valeu, bom dia, irmão. Sua empresa, o senhor está aguardando o tráfego da sua companhia liberar o portão 9. É, o mesmo tráfego já solicitou pushback, por acaso, senão a gente pode ir para a remota aí, não tem problema. Não, o tráfego não solicitou push ainda. Mário? Tem na matrícula? November Alfa, prossiga. Vera Cruz, o corredor forte. Gente, número 2 para a cópia Alfa. Quase 460, só. Só a informação pro senhor que foi passado pra gente foi solicitação da empresa ficar aguardando pra ingressar o portão, ok? Então a gente tá só aguardando a aeronave da companhia solicitar o puxo. Foi solicitação da empresa, então a gente tá só aguardando aqui. Ah, ok, infelizmente a gente tá aguardando aqui, a gente poderia ter ido pra remota e tá aguardando aqui os passageiros a bordo. Comandante, gente, infelizmente isso aí é entre o senhor e a empresa do senhor. A gente só fala o caminho do táxi, o portão é, não é com a gente essa coordenação, não. Ok, tranquilo. Solo Salvador, Eltan 3191, tá na posição 08, cópia da autorização para Galeão 320, se a gente dá informação, quilo. 3191, quilo confere, o senhor é o terceiro para cópia. Terceiro guardando, tá 3191. Tá 3895, cópia. Três oito noventa e cinco, autorizado Guarulhos, nível 340, na Upper Whisky 50. Decolagem no zero, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, voa direto Bidev. O controle 198, transponder 5537. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolagem 190, curva direita. Saída da El Leda, Bidev, Upper Whisky 50. Controle 198, 5537, transponder 3895. 3895, correto, reporte pronto. 3.015.2509. Positivo. Ciente 28. November Alfa, cópia. TGL Veracruz, 17 decola, curva direita, corredor axé, controle 198, transponder 0115. Veja o controle novamente. November Alfa, controle é 119.80. 701.500, transfone, 2 a bordo, parte 4, acione, chame a torre pro táxi. Estamos prontos para o push back, acionamento. Azul autorizado, push, faça de forma, deixar a entrada do portão 9 livre. Cliente, autorizado push, vamos deixar a entrada do portão 9 livre, controle 07. 4060, táxi até o Taravés do 7, quando possível, ingresso portão 9. Utilizado até o Taravés do 7, quando possível, ingresso portão 9. 4060. Tanto 3191, cópia. 3191, prossiga. 3191, autorizado Galeão, nível 320, na Upper Whisky 50. Decolagem 10, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, voa direto Bidev. O controle 198, seu transponder 5546. Do Galeão 320, pistão no zero, saída da El, transição Leda, após Leda voa Bidev, controle 119.8, transponder 5546, TAN 3191. 3191, correto, reporte pronto. Reporte tá pronto, tá 3191. Salvador, tá 3191? Prossiga. É, só para confirmar na ferrovia, Upper 50, pelo plano de voo que a gente tem aqui, até Bidev, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu no 6 Grufes, Upper Zulu no 4, Bravo Bravo Charlie, e aí a chegada lá no Rio. Ciente, prossegue na 50 até Bidev, após conforme a rota do seu plano. Combinado, obrigado. Azul 4060, tá aqui, não tem condição para aplicar. Pode ser pela esteira, legal. Através do 8 para ver se dá para enquetar. Afirma, autorizado, prosseguir até o 9. Em caso que tenha lugar suficiente, é autorizado até o 9. 4060. John Phillips. É, quem é? Vini. Salvador, azul 4207, POB 96, autonomia 3 horas 36 minutos, alterna com 15, pronto para o táxi. 4207, 96 no POB? Afirmativo, 4207. Gente, táxi Juliette Alfa, 18.000, bom voo. Ok, Juliette Alfa, todo lado 86, obrigado, boa. Zulu, ciente, autorizado táxi via Juliette Alfa, seguindo o tráfego da Azul, o ajuste é 1015, 18, meia dúzia, ponto espera da 10. Controle bom 738, pode considerar as restrições verticais? Livre. Um ponto espera, ajuste 1015, bom voo. Vai seguir o Juliette Zulu com o número 3 no ponto espera 18612 ao Alfa Telemark.